Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o seu apresentador. Começar a bancada aqui, à minha esquerda, Matheus Veloso, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, querido ouvinte. O meu destaque de hoje vai para o Jô, que passou nos exames médicos e já está pronto para assinar com o Timão. É, Jô, ano que vem é do Corinthians, quase lá. Do lado dele, Vinícius Henrique, já dançando e dando risada de tudo aqui, nem começou o programa ainda. Boa noite, Vini. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a rodada, 33ª rodada, teremos dois grandes jogos, Santos e Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo. Decisão de campeonato, hein? Sem dúvida. À minha frente, Rafaela de Oliveira, boa noite, Rafa. Boa noite, gente. O meu destaque vai para os jogos da semifinal da Copa do Brasil. É isso aí, jogos de hoje que vão pegar fogo também. Pra fechar a bancada, nosso asiático querido aqui tá sorrindo sempre. Boa noite, Koba. Boa noite, Guilherminho. Boa noite, bancada. Bom, meu destaque foi pra estreia da NBA, que começou ontem. Começou ontem e agora vai durar vai até... Vai durar até quando eu tiver 27 anos. É isso mesmo. Mês que vem. É. Vamos começar então pelo Corinthians. Solta o hino aí. É, o Timão já tem jogador novo praticamente no elenco, né, Matheus? Exatamente. Jô, como querido, você bem disse. Querido Jô estará de volta para os braços da torcida. Querido Jô? Ó, que então? Com Jô bem, o título vem. Meu Deus. Entendi. É, então, eu acho que o Jô... Particularmente, eu acho que o Jô não vai fazer muita coisa no Corinthians, porque eu acho que ele precisa ter jogadores muito bons ali pra armar pra ele, como foi no caso do Atlético Mineiro, que tinha o Ronaldinho, o Bernardo ali dando as pernas. Então eu acho que no meio campo atual do Corinthians isso não vai dar muito certo. Você não acha o Rodriguinho um meia do nível desses outros que você citou? Não, o Rodriguinho no caso é um deus. Ah tá, diferente, tá acima. Né? Tá acima. Tá, entendi. Palhaço hoje, né? Bom, eu não. Fazendo graça. Concordo com o Koba quando ele falou do Jô, que acho que. Não é você ia falar que você concorda com ele da parte do Rodriguinho, não, que ele é Deus. Não concordo, não. Embora ele jogou muito bem contra o Flamengo. Rodriguinho ou Ozil? E o Jô, acho que não é o maior problema do Corinthians o centroavante. Acho que falta aquele meia que dá aquelas bolas pro atacante fazer o gol também, né? Que tá difícil no Corinthians, tá faltando esse meia. Então, acho que o Jô não vai resolver, não é a solução dos problemas pro Corinthians. É um jogador novo que não é tão novo, né? Já teve passagem pelo Corinthians, deu uma volta por aí, jogou em alguns clubes, volta animadíssimo. E disse que não... 7-1. É, então, participou desse episódio, enfim. Eu não sei dizer se é ou não algo bom ou ruim pro Corinthians. É uma coisa que vai estar lá, enfim... Só jogando mesmo, tanto pode ser bom, como o Vini falou, não é uma solução, mas também não é algo que não vá acrescentar. Eu acredito que de alguma forma possa fazer uma mudança no elenco do Corinthians. Concordo com a Rafaela, porque o Jô realmente, como o Vinícius disse, não é a solução, mas também o Corinthians não tem um centroavante à altura. Ele é melhor, não, que ele é melhor que os outros, que tem lá, sim. É melhor. Concordo que é melhor. Mas precisa de um meia, porque... Falta muito, fica claro nos jogos do Corinthians, não tem criação, tá horrível isso. Esse é o verdadeiro ponto crítico do time. É, eu acho que se ainda tivesse com o Jadson e o Renato Augusto, com o Jô ali na frente, ia ser muito sucesso. O Jô seria o Wagner Love. É, exatamente. Que o Wagner Love tava jogando mal, mas aí o Jadson e o Renato Augusto cresceram muito de produção e o Wagner também acabou subindo junto, que a bola chegava nele, tendo confiança e a bola chegava nele. Todo jogo, com um monte qualidade ainda. Qualidade. Com Jadson e Renato Augusto, até o Gustavo joga bem. Meu Deus, é, Gustavo. Aí, olha só, hein? Exagerou, olha, eu acho que ele faria uns golzinhos, mas... É, uns golzinhos, porque ia chegar muita bola nele. Mas tipo, como não a cada tem 50 jogo, chances... Não tem Jô, não tem Gustavo, não tem Renato Augusto, não tem Jadson. Não tem mais isso, né? Não tem mais aí... nada. A torcida acorda com o Romero. É. Mas falando nisso, ó, o Corinthians vai jogar no sábado contra a Chapecoense, em Itaquera. E o Oswaldo de Oliveira tá com umas dúvidas. É, o Guilherme tá suspenso, então o Marlone pode entrar no time titular. E além dele, o Pedro Henrique e o Camacho também devem entrar e compor aí o meio-campo e a zaga do Corinthians. O Pedro Henrique entra no lugar do Balbuena, né? Isso, no Balbuena. É, bom, eu gosto da dupla Pedro Henrique e Balbuena, sinceramente eu gosto. Assim, das opções que o Corinthians tem, na minha opinião, assim, acho que é a melhor. Você acha melhor? Eu acho a melhor. Concordo com você. Eu também Balbuena vou concordar e Pedro com... Henrique é a melhor. Embora ele vá entrar no lugar do Balbuena, né? É, exatamente. Exato, exato. Então quem vai jogar junto com o Pedro Henrique... É o Wilson, é o né? Wilson. É o Wilson. É, não é, o Wilson não passa muita confiança no Corinthians, né? E é, o... não, se, é, não, pode é, falar. Não seria a dupla ideal pro Corinthians. Eu acho que realmente teria que ser Pedro Henrique e o Balbuena. Mas eu gosto disso do Oswaldo, de estar tá mudando o time, conhecendo o elenco. Rotatividade. É importante testar todo mundo para que ele encontre a melhor forma possível. Ou, no caso das opções atual, a menos pior, né? Eu concordo, e nessa questão de manter ou mexer no time, essa parte de conhecer o time, eu achei legal ele ter mantido o Walter no gol, por conta de que o Cássio já pode jogar, enfim. Antes mesmo, quando estava com o Carilli mantinha ele como... Mesmo quando ele voltasse, ele já era dado como certo no gol, independente de como o Walter estivesse atuando. Então eu achei legal ele ter mantido o Walter no gol. E tem uma questão que eu achei legal, que hoje eu estava lendo uma entrevista com ele, com o Walter, e ele falou assim que essa questão de disputa entre ele e o Cássio e tudo mais, ele falou que os dois são amigos, foi perguntado o que ele acha de um rodízio de goleiro, como acontece fora, tipo num Barcelona, enfim. E ele falou que acha que não daria certo por questões culturais. Vocês acham que daria certo um rodízio entre ele e o Cássio? Eu acho que um rodízio não daria certo, mas o principal motivo é que o sistema defensivo do Corinthians está fraco. Você vê mesmo o Walter jogando bem, o Corinthians tem tomado gols, então acho que entre Walter e Cássio, eu prefiro acho o Walter melhor no momento, mas com o sistema defensivo fraco, não vai fazer muita diferença. Concordo. E só falar uma coisa aqui legal, que as inspirações do Walter são o Dida, o Marcos do Palmeiras e o Joey Hart. Os dois primeiros eu concordo, o último eu não. Eu também. Joe Har, bom. É, não sei, né? É, acho que é goleiro, bom goleiro, de videogame, bom goleiro, né? Mas não sei. Então, eu acho que não dá muito certo aqui no Brasil essa rotatividade. Essa rotatividade dos goleiros. Rodízio. Isso, é. Perfeito. Esse rodízio de goleiros aqui, porque até no Barça não deu muito certo. Eu acho que acaba gerando um conflito entre os dois. E aí, eu acho realmente que não dá certo. Eu acho que é uma forma de você expor o goleiro para que ele saia do clube. Porque um, querendo ou não, sempre vai se destacar mais do que o outro. É muito difícil os dois jogarem mal. Os dois sempre jogarem mal. Então sempre vai ter um que vai se destacar. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Barcelona, né? É, querendo ou não, um joga Champions League e o outro campeonato espanhol. Tem uma diferença. E não são todos os times da Europa que fazem isso. É, um ou outro. Um ou outro que faz isso. Só lembro do Barça. Só lembro do Barça. Também. Só do Barça, realmente. E que o Bravo logo saiu, né? Quis sair porque não jogava a Champions League. O Ter Stegen jogava a Champions e a Copa do Rei. O Bravo jogava o Campeonato Espanhol. Mas o cara quer jogar a Champions League, né? Logicamente. E ele acabou saindo. O que eu acho legal do Corinthians é que o Oswaldo contra o Flamengo, o time jogou muito bem. Eu achei que jogou muito bem contra o Flamengo. Todo mundo achava que o Flamengo ia fazer a festa no Maracanã, que o Corinthians, né, ia perder o jogo, mas o Corinthians foi muito bem, poderia ter vencido o jogo. Ainda ficou com um a menos uma grande parte do segundo tempo e aí conseguiu um bom empate no Rio. Também achei. E falando no Balbuena, que a gente estava comentando ali atrás, ele foi barrado, né, e ele comentou que ninguém é dono do posto, então ele vai brigar pela vaga. E se o Oswaldo der uma oportunidade pra ele, ele vai voltar a ser titular. Eu gosto de pensamento assim. Espero que o Oswaldo esteja gerindo bem o elenco, porque com o Cristóvão e até com o Carilli, era possível ver alguns rachas, né, dentro do time. E eu acho importantíssimo controlar todo mundo, entender, mesmo os reservas, continuar buscando a titularidade, esforçando no treino e tudo mais. Acho que a gerência do time é um ponto principal para qualquer técnico. Ô, Mati, mas eu acho que essa é uma qualidade do Oswaldo. Sim, sim. Ele é bom de elenco, consegue gerar bem os elencos, né? você não vê tantas confusões nos elencos dele. Acho que o problema dele é dentro de campo ultimamente. Os trabalhos dele ali no gramado. Tática, né? Que acho que ele foi muito mal nos últimos times. Mas em relação a gerir elenco, eu acho que ele é um bom treinador. Sim, é um ponto positivo nele e pelo menos um, né, na contratação dele. Nossa. Porque acho que... eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei muito. Eu também não achei mal. Mas é importante resolver esses problemas que praticamente toda semana tinha notícia de briga no treino. Enfim, isso só piora a situação do time. Então, pelo menos isso, acho que ele vai conseguir resolver. Mas é legal de ver isso, porque pelo menos o Balbuena, ele tem isso na cabeça, que a vaga não é dele, que ele precisa lutar pra conseguir espaço dele. Sim, isso só eleva o nível do time, porque conforme eles vão sendo reserva, jogando, ele vai buscando se esforçar mais. Sempre tendo uma sombra ali, os jogadores se esforçam mais pra manter ou ganhar a titularidade. Também concordo com você, mas a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar do Palmeiras. Solta o hino aí. É, o Verdão também joga pelo Campeonato Brasileiro, vai ter clássico no final de semana e, como o Vinícius disse, rodada decisiva, né, Vini? Pois é, uma rodada que pode colocar o Palmeiras aí muito próximo do título, né? Uma vitória na Vila Belmiro praticamente sela o título, não matematicamente, mas psicologicamente, moralmente leva o Palmeiras ao título. Seria mais ou menos como o Corinthians e Atlético Mineiro que teve no ano passado? Isso mesmo. Só que tem uma diferença. O Atlético Mineiro naquela época era o rival direto, né? Não, eu acho que nem isso. Eu acho que é o Corinthians naquela época jogava muito bem. E o Palmeiras não tá jogando bem. Ah, mas é o que, entendeu? A gente tava comentando aqui antes de começar a rádio. Mesmo não jogando bem, o Palmeiras continua vencendo. Eu acho que isso... Cara, pra mim, o Palmeiras já é campeão brasileiro. Eu acho. É que... Mesmo time campeão, ele vai ter uma fase ruim no ano. O Palmeiras teve, entre o primeiro e o segundo turno, teve um período ruim ali. Normal, no final do primeiro turno. É normal ter oscilações, agora tá tendo. Mas, como o Felipe disse, o mais importante é o resultado e o time tem conseguido isso. Sim, contra o Sport completou 15 jogos de invencibilidade. Não perde desde o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Perdeu por 3-1. Mas aquele jogo contra o Sport não perdeu por causa do gramado, né? Sim, e pelo Jair. Jogou mal e no lance lá que sobrou a bola pro atacante, ele perdeu porque a bola pingou no morrinho. Horrível o gramado, né? Uma vergonha, o líder do campeonato tem um gramado daquele. E o Jairson salvou, achei que o Palmeiras jogou mal, não jogou bem. Segundo tempo melhorou um pouco, que o Cuca colocou um volante, colocou o Thiago Santos e aí o time melhorou um pouco no meio, teve mais controle. Você quer falar? Não, pode falar. Quer terminar? É que eu acho que domingo é um jogo decisivo pro Palmeiras. O Palmeiras seria muito bom pelo menos empatar lá, né? Porque joga Atlético e Flamengo. Onde que é o jogo mesmo? Na Vila Belmiro. Na Vila, jogo bem difícil. Muito difícil. E o Palmeiras, ultimamente, quando vai lá, tá perdendo. Tá perdendo, né? Não tá jogando bem lá. Mas independente de título, o Palmeiras já tá montando o projeto pro ano que vem, o planejamento. E vão ser os últimos 6 jogos do Gabriel Jesus com a camisa alviverde, né? E aí, como é que fica o time sem ele? Fica mais fraco. Ah, isso é óbvio. Como é que vai superar essa ausência? É muito difícil encontrar alguém... Pensei que você ia falar assim, contrata um jogador. Não, não, eu tô com oscilações de momento sério e... Entendi. É muito complicado suprir a ausência de um jogador como esse, jovem, promissor e muito talentoso. Mas o Palmeiras agora tá numa fase boa... financeira, em campeonato e tudo mais, acho que ele consegue arrumar alguém para substituí-lo. Eu acho que o Gabriel Jesus, ele já não tá tão focado no Palmeiras há algum tempo. Eu sinto isso. Sinceramente, eu acho que, sei lá, desde que ele começou a atuar pela seleção e começou a ganhar destaque por conta disso, eu acho que já pesa essa questão de o ano que vem ir pro United. E eu acho que ele, claro... Pro City, perdão. E, claro, pesa essa questão, mas eu acho que ele já não tá mais com aquele foco ali de, tipo, eu tô aqui, esse é meu time, o ano que vem eu tô aqui. Tipo, eu já vou sair, então eu acho que deu uma balançada, assim. Eu concordo com a Rafa. Aliás, eu não lembro de ver um jogador vendido e continuar jogando assim muito bem. Confesso que não me lembro de um jogador que fez sucesso assim. Gabriel Jesus caiu bastante de produção, não tá jogando bem faz um tempinho já. Eu lembro até que o Neymar, quando ele já tava vendido pro Barça, ele também começou a dar uma desacelerada. Que é... Diria até normal. É natural. O cara já tá com a cabeça lá no City, entendeu? Embora esteja no fim do campeonato, ele possa ganhar o título, né? Pode sair aí sendo campeão brasileiro, pode sair sendo um ídolo da torcida. Mas eu acho que dá pra suprir ele. O Palmeiras tem dinheiro pra fazer contratações pro ano que vem. Eu acho que realmente o Palmeiras vai no mercado e vai buscar alguém com um nome bem pesado. Porque, querendo ou não, ele pode ser um raio que não caia duas vezes no mesmo lugar. E depender da base, é bom dar chance. Só que depender dela pra revelar um jogador assim é bem difícil. Matheus? Só queria fazer uma pergunta pro Vinícius. Há algum nome no mercado que você veja que o Palmeiras possa contratar pra substituir o Jesus? Diego Tardelli? Interessante. Pode prosseguir. Eu gosto do Everton Ribeiro. Mas Everton Ribeiro. O nome que eles estão conversando agora não é da posição do Gabriel Jesus, mas é um nome, é um jogador muito bom, que é o Alejandro Guerra, do Atlético Nacional. O Santos estava ali na disputa, mas aí viu que o Palmeiras entrou, acho que não quis tomar outro chapéu que nem foi o do Keno. E Palmeiras está na frente aí pela luta por esse jogador. O que você acha, Rafa? Desculpa. Alejandro Guerra. Eu acho que é uma guerra acirrada pela contratação do jogador, né? Verdade, Matheus. Nossa, verdade, que piada. Verdade. Meu Deus. Mas o Globo Esporte fez essa piada. Guerra. Não lembro. Esqueci também. É alguma piada. Enfim, com guerra. A minha foi melhor. É guerra, agora é guerra. Bom, não sei. O Guerra é um grande meia, né, no Atlético Nacional. Foi muito importante na conquista da Libertadores para a equipe colombiana. E seria um grande reforço para o Palmeiras, o Alejandro Guerra, que já vem sendo falado faz um tempo já. Desde a temporada passada. Sim, e não só no Palmeiras, né? Não só no Palmeiras, no Santos também. São Paulo. Ele já vem sendo bastante cogitado. É um bom meia. Eu gosto bastante dele. Eu acho que é um nome bem, bem importante, eu diria. Porque no meio do Palmeiras, que já é, para mim, já é bem forte. Com ele lá, organizando o jogo, eu acho que ia ficar um negócio bem bacana. E vale lembrar que o Palmeiras tá com uma dificuldade de ter um camisa 10, né? Exato. Tem um meio campo bom, mas falta aquele meia de ligação, aquele que cadencia o jogo, que na teoria seria o Cleiton Xavier, mas tá difícil, tá complicado. Não, o jogo cadencia o Cleiton Xavier. Nossa, exatamente. O cara é cansado já no jogo. Então, tá faltando esse meia pro Palmeiras, né? Que às vezes faz falta no campeonato você ter aquele meia que deixa o atacante na cara do gol, cadencia o jogo, e o Palmeiras não tá tendo isso. E o Guerra seria esse meia, essa opção, esse camisa 10. E falando sobre meia, o Moisés, que ele mesmo disse que não se classifica nem como volante, nem como meia, ele joga como a necessidade pedir, ele joga. Eu vi umas estatísticas legais dele também no lance hoje, que ele é um jogador decisivo da cabeça aos pés. Porque com 5 gols saíram de cobrança de lateral dele. No primeiro turno contra o Grêmio, Curitiba e Santa Cruz, e no segundo contra o Flamengo e Sport. Aí mudando para dos pés à cabeça, na cabeça seria o caso de 3 gols que ele marcou no campeonato, 2 foram de cabeça contra o Figueirense e contra o Corinthians, e com os pés também, destaque para o passe dele para o Dudu, no domingo, que enfim, e o gol que ele marcou contra a Ponte Preta. Eu achei legal essa questão dele não se definir, porque muitas vezes um jogador ele não é usado na posição de origem que ele tem, mas e ele aceitar isso como uma coisa que ok, eu jogo no que tiver de jogar, achei interessante. E os números também são interessantes. Pois é, que o Moisés às vezes joga de primeiro volante, segundo volante, às vezes ele arma o time, então, e ele tá jogando bem em todas as posições, né? E a torcida do Palmeiras não tinha essa confiança nele quando ele foi contratado, né? Ninguém esperava que o Moisés ia jogar tão bem assim, ia ser um dos grandes destaques do Palmeiras e até do Campeonato Brasileiro. É um grande, diria que é uma grande surpresa. Quando ele foi contratado, eu elogiei. Não, eu achava ele bom jogador, mas eu não sabia. Eu achava ele bom jogador. Guilherme Poeta. Na portuguesa ele jogou bem. Mas eu não sabia que ele ia jogar tão bem assim, não esperava. Que não, ia ser tão decisivo assim, ia fazer mal. Ser um dos melhores, ninguém esperava. Eu já sabia. Pra mim, ele tá na seleção do campeonato. Também. Ah, com certeza tá. Ele, acho que até o Tietê. O Tietê também foi uma grata surpresa, que a gente achava que ele ia fazer a mesma coisa que todo jogador praticamente faz. Vem de um time pequeno, vem pra um time grande, acaba se perdendo. Só que o Tietê não, o Tietê se mostrou que é realmente um baita de um jogador. Seria o caso do Rodriguinho, por exemplo? Rodriguinho, cara, é excepcional. Não. Matheus, quando fala do Rodriguinho, ele até. Não, o olho brilha, né? O olho brilha de fogo. Querendo. Mas enfim. O Rodriguinho, ele é um jogador, assim, Eu fico muito em dúvida contra ele, mas não é o foco, né? A gente tá falando do Palmeiras. Não, é, mas eu digo só na questão de, assim, de ganhar uma importância, uma coisa que não se esperava dele. Ele lembrou que tava falando do Palmeiras, aí ele acabou aí o raciocínio dele. É, acabou. Aí que não é o foco, a gente vai... Ah, vamos mudar de time, né? Melhor. Já vamos emendar. Solta o Santos, ó. Solta o hino do Santos aí. Agora quem dá bola é o Santos. É, já que o Santos não ficou com o Alejandro Guerra, eu vou soltar um nome aqui que eles estão indo atrás, que é o William Pottker. Bomba! E aí, Flavião? William Pottker. O William Pottker da Ponte William Preta Pottker. É o nome que o Santos quer pra temporada que vem. Bom nome. Ah, eu ouvi boatos que o Corinthians também estaria interessado neste nome. Ah, é? Quem te falou? É, eu não lembro. As páginas do Corinthians no Facebook? Eu não lembro onde eu vi, mas eu vi. E é um nome interessante, tá jogando bem. Vamos ver, né? Eu gosto dele, eu acho ele bom atacante. Tá fazendo um bom campeonato. É, bom jogador. Bom jogador. Ó, se não me engano, ele tem 10 gols. Tem 10 ou 9 gols. Tá fazendo um bom campeonato pela Ponte Preta. Ele fica algumas rodadas no meu time do Cartola, viu? Ele tem 11 gols, ele só tá atrás do Fred e tá empatado com o Sassá, Diego Souza e o Robinho. É ficar atrás do Fred é normal, né? É normal, né? Fred é tá de brincadeira. O Fred é o Rodriguinho do Vini, basicamente. E, bom, o Santos, a gente vê que o Santos tentou o Keno também, né? Mas o Palmeiras acabou acertando com o jogador. Alejandro Guerra também. Alejandro Guerra, por enquanto... Daqui a pouco o Palmeiras interesse. Vai atrás do William Pottker também. É, tudo que o Santos tem só pra contratar, de brincadeira. Assim. O Palmeiras poupa esforço, né? Procurando o mercado, espera o Santos ir e depois vai atrás. Hoje ele tá humorista, hein? Hoje, né? Cada piada... É, a redação virtual tá fazendo isso com ele. Pois é. Eu tava esperando o momento que esse nome seria citado, mas enfim. E o Santos tem... Se o Palmeiras tem um jogo dificílimo, o Santos também, óbvio, né? Pega o líder do campeonato, está a 9 pontos da liderança, se eu não me engano. E acho que a liderança, acho que o campeonato, o título não é o grande objetivo do Santos agora. Acho que o grande objetivo é ficar entre os 3 melhores da competição para você ir direto para Libertadores. Não, né? Ir para Libertadores, né? E se o Santos vencer e o Atlético Mineiro empatar, que é um resultado normal contra o Flamengo lá em Minas, o Santos passa o Atlético Mineiro e fica em terceiro lugar. E cola no Flamengo também. E aí é a briga. A briga pro Santos, sei lá. Às vezes pegar até uma vice-liderança e ganhar mais dinheiro. Sim, sem dúvida. E falando um pouco mais, continuando, do Santos, né? Que a gente falou muito pouco até agora. Ele tá tendo problema no ataque ainda. Vale a pena pegar um jovem da base ou vocês acham que tem que ir no mercado e buscar o William Pottker, por exemplo? Olha, aqui eu acho que o Santos tá... A gente tava falando com o Flavião, né? O Santos tá jogando mal faz tempo, né? Faz tempo. E depois que o Vitor Bueno se machucou... O Vitor Bueno, pra mim, tava sendo o melhor jogador da equipe no campeonato. E ele vai voltar agora domingo contra o Palmeiras. É um grande reforço pra equipe. Eu acho que esse é o principal problema. O Vitor Bueno saiu e a equipe caiu muito de produção. O Lucas Lima não tá jogando bem mais como ano passado. O Ricardo Oliveira tá mal. E as opções que tem, o Paulinho, nossa senhora. Paulinho. Eu não gosto do Rodrigão. O Copete pra mim não tá jogando ele nada. É desesperado o Copete, é engraçado ver ele jogando, juro. Porque o Santos venceu a Chapecoense, mas jogou muito mal. A Chapecoense poderia ter vencido. Era pra ter vencido o jogo. O Vanderlei fechou o gol. A Chapecoense teve pelo menos 13 chances reais de gol. Eu não gosto do Vanderlei, mas ele tá pegando muito. Tá jogando muito bem. Eu acho que ele espalma muito a bola pro meio. É. É, eu acho que ele espalma muito a bola, não sei pra onde, mas ele espalma. Não, é que às vezes ele joga pro meio e o cara pega rebote, eu não gosto. Mas o Santos tá caindo de produção sim, eu acho que tem que formar jogador na base. Eu também acho, só que eu acho que assim, precisa primeiramente de alguma contratação de emergência, algum atacante pra dar uma base pra um jovem conseguir brilhar um pouco, porque o jovem chegar ali do nada e começar a jogar muito é bem difícil. E falando sobre atacante, uma dificuldade em especial é que é dos três confrontos entre Palmeiras e Santos, quem marcou os gols do Santos foi o Gabriel Barbosa, que Carigão. Não tá mais no Santos. Então, quem vocês acham que seria qual nome seria um bom nome pra continuar? Pra substituir? É, porque querendo ou não, o cara já tinha esse retrospecto de fazer gol no Palmeiras, na Vila Belmiro é um jogo mais difícil, enfim, os dois times tem toda a questão da rivalidade, extra-campo, as brincadeiras, etc e tal. Então o Gabriel Barbosa, ele tinha essa marca de fazer gol sempre e agora ele não tá mais lá. Então Ricardo Oliveira, o Copete ou o Vitor Bueno? Acho que o Vitor Bueno. É, na atual circunstância, Vitor Bueno. Se bem que o Ricardo Oliveira adora fazer gol no Palmeiras. Eu fiz o que eu ia falar, a rivalidade de Ricardo Oliveira e Palmeiras também... Se bem que não é o prazo no gol, né, então. É, e uma informação é que o Santos e Palmeiras tiveram 3 jogos esse ano e ninguém venceu ainda, né? Foram 3 empates, 0-0, 1-1 e 2-2. 3-3, então, o próximo. Meu Deus do céu, não brinca. Acho que 3 não. É, placar que marca. Acho que o Palmeiras vai abrir 3-0 e tomar um empate. Imagina esse jogo, ia ser um jogão, viu? Ia ser um jogaço. 3x3 mata o torcedor, né? Do coração. Ah, mata alguns 4, aqui, né? 4x3 na Vila. Já, esse histórico 4x3, muito engraçado, aliás, né? Dancinha do Armeiro, Armeiration, lembra? É que teve o Armeiration, saudades. Teve várias dancinhas, né? O Madison, né? O Neymar, do Robinho. Teve uma do Diego Souza lá. Não, eu acho que o Palmeiras naquela circunstância estava tão desesperado que cada um fez uma dança ali. Os caras se empolgaram. Mas enfim, não teve nenhuma vitória de nenhum dos dois lados. Isso mostra o equilíbrio, né? Se bem que o Santos agora, nos 3 jogos, o Gabigol jogou, né? E agora o Gabigol não joga. Vamos mudar de time? Falar do São Paulo? Ah, pode, vamos, mudar? Né? Vamos. Pode. Solta o hino aí. É, o São Paulo tá melhorando no campeonato, né? Respirando agora, já não tem tanto risco de cair pra segunda divisão. E o Ricardo Gomes tá testando o time com o Wesley na lateral, trocando com o Bufarini. E tá testando o Pedro e o Chaves no ataque. E o David Neres foi mantido no time, né? Tá jogando bem. O que vocês podem falar aí do São Paulo? Ah, eu gosto disso, que pelo menos a base agora tá sendo usada, né? Porque antigamente todo mundo queria contratar muitos medalhões, contrata Michel Bastos, contrata não sei quem, e a base sempre foi deixada de lado. E agora, pelo menos quando bateu água no pescoço do São Paulo, começaram a colocar esses jovens aí, e pelo menos o David Neres realmente ele tá fazendo bons jogos, eu tô gostando dele. É o lado bom da crise, né? Sem dinheiro pra ir no mercado, sem opções dentro do elenco, tem que ir na base. Eu acho que todo time tinha que fazer isso, principalmente no começo do ano. Acho uma oportunidade excelente, paulista e tudo mais, pra testar a base, porque o Brasil é um grande mercado. Tem muito jogador bom aqui. Não é possível que se você testar todo ano, você não vai conseguir achar um ou outro cara bom. E a estrutura que o São Paulo tem, né? Sem dúvida, os quatro grandes têm uma boa estrutura. Então, tem que ir atrás. Pelo menos, fico feliz que o São Paulo esteja indo atrás da base agora. Esperou demais, né? Mas, antes tarde do que nunca. Pois é, o David Neres entrou muito bem contra o Fluminense, né? O São Paulo não estava jogando absolutamente nada naquele jogo. E o David Neres entrou, mudou o jogo, né? E o São Paulo acabou vencendo e aí ganhou em casa contra o que eu esqueci agora o nome do time, Ponte Preta. Ponte Preta. Gol do David Neres, aliás, né? É. Tava difícil o jogo, né? Ponte Preta tava pressionando, teve aquele lance bizarro do Denis, né? Foi feio, hein? Eu nunca tinha visto o lance dele. Eu acho que a física não consegue explicar. Não sei. Sinceramente. Ele tem sorte, hein? Ele chama explica, gol sim. E tem sorte. A física explica a falta do Roberto Carlos contra a França e não explica o lance do Denis. Com certeza, porque o cara foi sair de soco e conseguiu... E a bola... Não entendi nada. Eu fiquei indignado quando eu vi. E o São Paulo pode ter 3 vitórias seguidas. Agora não conseguiu no ano isso ainda. E... Meu Deus, quando a fase é ruim, né? Pois é. E tem torcedor São Paulo que tá empolgado, né? Que queria já lutar pelo G6. Tem amigo nosso aqui da rádio que, olha, tá empolgado, viu? Eu acho que é pra ir com calma, como o Ricardo Gomes disse na entrevista. O São Paulo tá a 7 pontos do G6 e a 7 pontos do rebaixamento, alguma coisa assim. Eu acho que são 9 do G6. 9? Acho que são 9, não sei. Mas, enfim, depois da produção aqui, pode ver, né? Dá uma olhada. Se são 9 pontos... Porque eu acho que o São Paulo... Eu acho que tá muito bem e vai buscar o G4. Parece que o Copa tá indignado aqui com a situação do São Paulo. Eu não consigo imaginar alguém que... Quantas rodadas já foram? 33? Imagina. Não, 32. É, né? São 7 pontos. 7 pontos. São 7 pontos do G6. Imagina isso. Não tem como buscar, sinceramente. Do jeito que tá jogando. Eu acho que o que o Ricardo Gomes falou na entrevista após o jogo da Ponte foi sincero. Ele falou assim, não... Tem que ir com calma, né? A gente tem que primeiro sair daqui, da zona de rebaixamento, sair, ficar bem longe. E G6 tá muito longe, não é... Com calma, não tem que empolgar. É um passo de cada vez, né? Há 2 rodadas atrás, o São Paulo tava lutando pra não cair, né? E agora, do nada, vai mudar pra G6, pra Libertadores? Do nada, né? É, e os jogadores ganharam 2 dias de folga por conta dessa vitória que os afasta mais ainda da zona de rebaixamento. E sobre ainda a questão da base, hoje, agora provavelmente deve estar rolando, foi marcada para o dia de hoje uma reunião entre o Departamento de Futebol Profissional da base do São Paulo e o diretor e o Leco para discutir uma diretriz para 2017, de repente já tem nome da base para ser usado no elenco. Enfim, eles estão olhando, isso é uma certeza. Assim como o David Neres surgiu e surgiu bem, eu acredito que eles vão continuar assim de olho na base e precisa, né? Uma coisa que é necessária. E o próprio João Schmidt falou assim, ó, nos piores momentos os jogadores da base aparecem. É, tem que ser realmente, é o que o Mati falou, né? É que eu acho o lado que, bom da crise. Eu acho que... É, um gênio, né? É, um gênio. Poeta. Embora eu acho que seja errado isso, né? Eu acho que não é no momento, não é no momento de crise que tem que aparecer os garotos, né? Aparecer, né? Eu acho que tem que aparecer quando o time tá seguro, tá, né? Porque aí fica mais fácil pro garoto jogar, né? Entrar com calma, não entrar com pressão. Entrar na eu concordo, mas é aquilo, antes tarde do que nunca, né? Ainda nossa bem senhora, hein? Que, ainda ele é um bem, gênio. Não, mas é o Sócrates moderno. Ainda bem que pelo menos nesse momento foi buscar a base. Assim, vamos ver se aprende todos a lição. Fazem isso, né? Vamos ver se aprende a lição e mesmo depois que sair da crise, continua olhando pra base, pros meninos. Eu acho que o único que não faz isso é o Santos, que revela jogador de janeiro a dezembro. Os caras revelam toda esse ano foi Vitor Bueno, Longini. Giamotto tá jogando Giamotto também. Tudo bem que eles não vieram da base do Santos, alguns, né? Mas é mesmo assim, jogador novo. Mas agora me diga, o que tem de tão especial na base do Santos que não tem nos outros times? Eu acho que é... Não, estrutura acho que não, mas acho que tem um trabalho sério. É, exatamente. É só o trabalho. Que dá resultado. É a importância que a diretoria dá pra base. Só isso a diferença. Concordo. Sim, e acho que tem um trabalho sério lá, né, Matheus? Não é à toa. É, porque se revela São um Paulo, monte de jogadores. Né? São Paulo tem cotia inteira, e surge um ou dois nomes sempre. E ainda tem que demora muito para o jogador conseguir fazer alguma coisa. Assim. Eu acho que é uma consequência, né? O fato do Santos dar mais importância faz com que os jogadores tenham mais afinco para treinar e, enfim, para subir. E o que não deve acontecer no Corinthians, quase ninguém aparece. Então o jogador não tem a mesma vontade, a mesma disciplina para sabe que existe a chance e que ele pode chegar mais rápido do que ter que esperar chegar um momento ruim para poderem olhar para lá. Eu concordo. E acho que o negócio do Santos é até um negócio, uma cultura do clube, é uma questão cultural do clube de revelar jogadores todos os anos, assim, né? Que trouxe muitos títulos para a equipe. No Palmeiras, por exemplo, só o Gabriel Jesus dos últimos tempos. O último era o Wagner Love. Do Corinthians, quem foi? Malcom. O último. Marquinhos. Marquinhos também. E o Arana, vai, William. O Arana. Mas o Guilherme Arana não é... Agora o Jô. Mas o Jô foi em 2005. É. Não é. Pedro Henrique. Tá, mas tá voltando. Bastante. Iago. Não, aí já tá esculachando. Não, né? Mas tá tentando, pelo menos. Foi pro time. Não, é, isso é, mas... Não que é importa tentar, coisa, né, Matheus? Assim, mas o Pedro Henrique e o Arana, acho que eles têm futuro. Sim, também acho. Falamos bastante dos quatro grandes, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. We'll be right back. machucar. As minhas verdades eu invento sem medo. Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Pense, dance, pense, pense, dance. Estamos de volta e agora vamos falar dos jogos de hoje. Copa do Brasil pegando fogo, hein? Cruzeiro e Grêmio, Inter e Galo. Chama o bombeiro! Fala o gato! Não, aí não, né, gente? Vamos falar sério. Pois agora. É, virou um torneio Suminas, né? Virou um torneio Suminas. Um torneio Suminas. É só isso que você queria falar, né? Não, é que eu achei legal. Ah, tá. Eu não falo mais, então. Não, eu fico triste, eu acho inadmissível não ter um paulista nesse. Você acha inadmissível? Você tá brava? Eu tô brava. Eu tô muito. Podia ser qualquer um. Podia ser o Corinthians. Podia ser a Portuguesa. Podia ser a Ponte Preta, ao meu ver. Podia ser. Olha, eu gosto da Ponte. O que mais teve chance foi o Palmeiras, né? Que tava com o jogo na mão, mas o nosso querido Agostinho Arione, que o Guilherme tanto gosta. O Santos também. Eu acho um bom jogador. O Santos, na teoria, quem era pra ter passado dos quatro era o Santos, né? Dos três. Corinthians, São Paulo. O Corinthians não tinha um resultado ruim, exatamente. Mas o time do Inter tava morto. Misto. É que o Cruzeiro, eu acho, não acho time fraco. E não. 2x1 em casa, não acho tão bom, né? Não, não tô falando que era obrigação, mas dava pra passar também. Pelo resultado do primeiro jogo, dava pra ter controlado e passado. Pra mim, o mais fácil era o Santos. Na teoria, pra mim, o Santos já teria até passado. A surpresa, então, é o Inter, nesses quatro. Sim. Sim, sem dúvida. E quase teve a outra surpresa, que foi o Juventude, né? Que merecia ter ganho o jogo, teve um gol legítimo da equipe gaúcha e o Atlético Mineiro acabou passando nos pênaltis. Mas de qualquer jeito seria Suminas ainda. Tá. Verdade. Tá, legal. Bacana. E quem vai ser campeão pra vocês? Vai, palpites. Ai. Cruzeiro. Cheirinho de quê? Não sei, mas o Cruzeiro vai ser campeão. Eu não sei quantos ele ganhou. Oi? Acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Eu concordo com o Mate. Acho que o Penta vem. Penta. Muito obrigado. Eu discordo. Cruzeiro tem quatro Copas do Brasil. Eu gostaria de dizer que eu acho que o Atlético Mineiro vai ser o campeão. Então você acha que o Bi vem? Sim. Eu acho que o Gui vem. Não, eu acho que eu concordo com a Rafa também. Eu acho que o Galo doido vai ganhar. Voto de Minerva. Vamos lá, Guilherme. Eu voto acho que o Penta vem. Penta vem. O Grêmio vai ser campeão. Olha só que gênio. Mas sabe por quê? Eu vou explicar. Que o legal, Grêmio Ucho. Tá com alma de time copeiro, como ele sempre foi. Time copete. É ele... Não, verdade. É... Pega o jogo do Palmeiras, por exemplo. Eles tiveram uma chance de fazer o gol. Não jogaram absolutamente nada no jogo. O Palmeiras foi igual ano passado. sempre que precisava fazer o gol, achava o gol lá, num cruzamento, numa bola que sobrava. O Grêmio tá igual. É copeiro, é time copeiro. Quando tá assim, é muito difícil dar errado. E o Grêmio tem a vantagem de decidir em casa agora, né? O segundo jogo é em casa contra o Cruzeiro. Aliás, que confronto, hein? 8 Copas do Brasil nesse confronto. Jogão. Ô, louco, bicho. E temos hoje Internacional Atlético Mineiro também, grande jogo. Ele falou, concentrou. O Atlético Mineiro, acho que teremos uma final Cruzeiro Atlético pra mim. Não é mais sumir, pra mim vai ser. Pra mim vai ser Atlético e Grêmio. Pra mim vai ser Atlético e Grêmio. Pra mim vai ser Cruzeiro e Atlético. Precisa que você falar Inter e Grêmio. E você falou que o Cruzeiro ia ser campeão. E aí seria a revanche de 2014, né? Exatamente. Que já teve final Cruzeiro e Atlético. Eu acho que vai ter dancinha. Sim, cara. Eu acredito também que vai ser Cruzeiro e Atlético no final. Porque o Atlético, além de jogar contra o Inter, que na teoria é um time mais fraco e vai jogar com a equipe reserva, né, Rafa? Isso, vai poupar os titulares e o Atlético Mineiro vai entrar forte pro jogo. Que sutilidade. Tá vendo? Informação? Atlético entra forte. Vai entrar forte, com força no entrar jogo. Vai entrar com força. Vai entrar com força e no jogo. E acho que consegue a vitória, hein? O Atlético? É. Ah. Esse jogo é no Beira-Rio, né? É no Beira-Rio. É. Eu acho que o Inter vai ganhar, sinceramente. Eu acho que não. Legal. Bom, mas eu também Inter, acho que não. A gente achava que o Inter não ia ganhar do Santos. E o Inter começou jogando muito bem com o Santos e acabou ganhando. Eu fui o único que falei que o Inter passava. Mas depois eu achei você que mudou não ganhava, o não. Depois eu falei, não, eu acho que o Inter você vai mudou. Passar. Concordo. Não, eu falei três vezes. É que ele não sabe muito bem o que ele quer da vida. Então ele falou que o Inter ia ganhar, depois que não ia e depois que ia de novo. Eu falei que ia o último, vezes, eu concordo. O último vezes. Ele falou que ia. Viu? Eu sempre acreditei no Juventude. Me enganaram. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um negócio que está disputando os dois torneios, né? O Brasileiro e a Copa do Brasil, porque o Atlético tem chance de título nos dois torneios. Não, o Inter também. Não, o Inter também. O mas Grêmio só... também. Não, o Grêmio não. Também. Não, o Grêmio não. O Grêmio não tá fazendo mais nada no campeonato. Não mesmo. Tá que nem o Palmeiras ano passado. Nem o Cruzeiro agora também, que não vai cair. Tá longe. Só não vê quem não quer. Tô começando a concordar com o Guilherme. É alma de time copeiro. Tô o Grêmio começando a concordar tá assim. Com o Guilherme. Ah, eu não concordo. Eu vou acho fazer que o Cruzeiro... a cabeça de todo mundo nessa rádio e falar que o Grêmio vai ser campeão. Mas eu acho que o Cruzeiro melhor. Posso mudar meu palpite já? Não, você já falou. Não, você já falou. Já falou. Você não tem direito a nada. Aí o Inter vai ganhar. Já pensou? Ninguém acerta. Nossa, faltava. Não é possível. Vamos mudar pro Inter, então. Vamos deixar todo mundo com chance de ganhar. Celso Roth, campeão da Copa do Brasil. Não, aí é feio, hein? Aí já ganhou Libertadores? É, mas o time tava na semifinal. Entregaram o título pra ele praticamente. Foi de graça aquilo lá. Ué, o time já tá na semifinal. Então, mas ele começou, né? Ele fez o trabalho. Na Libertadores, era o técnico estrangeiro, não lembro. Jorge Fossati. O Fossati saiu na semifinal, ele chegou e ganhou ali 3-4 jogos e foi campeão. Bom, foi entregue o título. Só queria falar um negócio. Vocês não acham que fica meio, talvez, sem graça, assim, um time carioca ou paulista? Não, sem graça não, mas eu acho que perde... Eu acho que perde... Não. Não, acho que não. Você diz ganhar, Vini? Ganhar o título? Não, não. Tem um time carioca paulista. Ah, porque a gente é paulista. Ah, tá. A gente é paulista. É o que a gente não, mas mais... eu falei carioca, não falei paulista. Não, não, sim, não mas também. É que o que a gente mais não, conversa é o carioca. É que a gente é clubista mesmo. Tem sempre a... Não sei, falta um cheirinho de hepta aí. Falta um cheirinho de nada. O Matheus tá indignado. Eu tô. É estou indignado. Mas, enfim. Eu posso responder? Eu acho que não, cara. Eu acho tá que bom. Não. Tá bom? Okay. Não, eu acho que sim, mas eu explico o porquê. Porque o carioca e o futebol carioca e paulista são os que estão mais próximos da gente. Olha isso. Geografia, hein? Ele deu uma explicação dando uma aula de geografia. Um grande abraço. Eu pensei que ele ia ficar falando 3-4 minutos. Ele falou, não, é que a gente mora em São Paulo. É que eu sou sucinto, mas se quiser eu desenvolvo melhor. Não, não, não. Não, porque aqui o clima é temperado também, né? É importante. Aqui é tropical. Temperado é no sul, né? Não tem. Não, clima na Europa, é na Europa. No sul, Olha a aula de geografia que a gente está dando pro ouvinte. Olha Te cuida, o professor Jubilu. Olha o nível que a gente chegou. Vamos mudar um pouco, né? Vamos voltar pro futebol. TV. É, a gente não tá falando de futebol, a gente tava falando de geografia. É que o Enem tá chegando, a gente tá pensando no bem. Aliás, foi cancelado, hein? Foi sim. Me assustou três por vezes. Um minuto. Fala. Porque eu preciso passar em medicina esse ano. É, precisa mesmo? Preciso. Vai prestar? Vou. Fala então, aí, vamos voltar pro futebol, né? Vamos. Gui, vamos. Eu acho que esse programa não isso, é só sobre futebol, Guilherme. Desculpa, Kobe, eu fui grosso. Vamos falar os palpites. Inter e Galo, quem que você acha que ganha, Matheus? Galo. Mas de quanto? É, tudo bem, eu quero saber o placar. 0. Isso, Vini. Internacional 0, Atlético Mineiro 1. Rafa. 2-1 Atlético Mineiro. 2-1 Atlético Mineiro. 1-0 pro Inter. Nadando 3-2 então corrente, aqui pro Atlético, hein? Né? Não, você já falou. Não, seu... eu tô falando. 3 apostaram no Atlético e 2 no Inter. Que 2 apostaram no matemática Inter? Matemática do Inter. Só eu apostei no Inter. Achei que você tinha apostado no Inter, desculpa. Nossa, oh, ainda bem que você fez jornalismo, hein, Matheus? Eu ouvi errado, desculpa. Vai, então, agora é Cruzeiro e Grêmio. 1-0 Cruzeiro. Calma, Cruzeiro, onde que é? É em Minas, é em Minas. É em Minas, então 1-0 Cruzeiro. Raposa 2, Grêmio 0. 2-1 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Vou com a Rafa, 2-1 pro Cruzeiro. Na volta já aviso que vai ser 2-0 pro Grêmio. Cara, ficou gremista, não é possível. Eu virei, sou gremista agora. Não torço mais pro Juventus da Moca. Mas vai, continue. Vamos viajar pra Europa? Vamos. Não. Eu tô sem passaporte, mano. Não, não tem problema. O Flavião leva a gente. Oh, então agora vai. Olha lá. Nunca vi neve, mãe. A gente foi pra Inglaterra. Na Inglaterra não tem tanta neve assim, hein, Felipe? Ah, me enganaram, teve clássico de Manchester hoje, hein? Ixi, vai que... Manchester conseguiu um bom resultado, no meu ponto de vista. Também, no meu ponto de vista, foi bem parecido. Tá... Quem ganhou, Vini? Quer que eu fale? O Manchester United! Manchester ganhou, United mas de 1-0 em cima do Manchester City. Jogo pela Liga da Copa Inglesa. Uma pena. O contrário, né? Copa da Liga Inglesa. É, mas o City tá eliminado, né? Ou não? Tem um segundo jogo. Não sei se é essa Copa, é um jogo só. Porque a Inglaterra tem tanta Copa que eu é me perco. É tanta Copa, eu não tem sei, a, velho. Tem a Copa da Inglaterra. Mas, de qualquer essa jeito, Copa o Manchester... Da Inglaterra tá eliminado. Tá eliminado, é um jogo só. É a Copa da Inglaterra que são dois jogos. Então, o time de Guardiola já está eliminado. Passa Como eu por uma fase difícil. Manchester passou de fase. Passa por, não vou nem responder. Passa por uma fase difícil, Guardiola agora no Manchester e City. Outro, né? E na outra, no outro confronto aqui, ó, o Londres também passou de chave. O West Ham ganhou do Chelsea de 2-1. Eu não quero falar sobre esse confronto. Chelsea perdeu pro West Ham? 2-1. Acho que não. Nossa, Matheus. O West Ham classificado. Olha o time que você torce, Matheus. Eu torço? É. Torço. O time do Caleri, o Caleri não joga, né? Classificou. Classificou. 2-1, em cima do Chelsea, do poderosíssimo Davi Luiz. Poderosíssimo. Nossa. Sistema defensivo aqui, ó, do tá Chelsea não tá feia. Ruim não esse ano. Conte. Jogou muito contra o Manchester United. Jogou, né? Aliás, que jogo do Chelsea. O Augusto mesmo. Conte deu um nó no Mourinho. Meu Deus, foi 4-0, poderia ter sido mais. Concordo. Poderia ter 5-5. O Conte acho que tá se acertando. Prevejo um bom futuro pro Chelsea. Aliás, esse campeonato vai ser muito legal, né? Muito vai. Disputado. Só vai mesmo. Mourinho, Guardiola, Conte, Klopp. Ranieri. Mas acho que o Ranieri... É, nossa, eu acho corre que... por fora. É. Porque, nossa. O Ranieri tá... É que eu também aluno, abraço, né? Ranieri. Porque... Por que você mandou um tchauzinho? O Tottenham tá bem também. Pochettino. O Tottenham tá chegando. O Wenger, né? Que tá sempre, mas não ganha mais nunca. Não ganha nada. Faz que tempo. Que é o Arsenal, né? Não tem o dó é do Arsenal. É que é o Wenger, na minha opinião. Acho que... Será? Tá precisando mudar já. Eu acho Vocês que acham é um pouco que fica muito tempo assim, tipo 20 anos no clube... Imagina isso no Brasil. Não. O Alex Nossa Ferguson senhora. Ficou 26 anos. Imagina o Geninho. 13 títulos ingleses. Eu acho que se for um técnico bom, só tem a agregar. Imagina o Geninho 20 anos no, na portuguesa. Nova Olha, dinastia brasileira. O que chega... Eu aposto que a portuguesa não estaria onde está hoje. Ia virar uma padaria, velho. O que... Que seria... Ia estar melhor do que tá, gente. É, pelo menos ia ter cliente e ia ter dinheiro. O que seria... Acho que... plausível fazer aqui, seria, por exemplo, o Tite ficar 20 anos no Corinthians. Ia ser que é um treinador muito que já bom. Tem uma identidade eu com o clube. Eu não sei se ia ser possível. Aqui. Não, mas tô falando que seria o mais fácil dentro dos treinadores que estão aqui. Concordo. Que já tem uma identidade com o Corinthians. É o melhor treinador do Brasil disparado. Então, acho que ele poderia ficar no Corinthians aí por... Pelo menos durante uns 3, 4 anos. Eu acho que quem pode fazer esse papel é o Givanildo lá na Náutica. Né? O Giva. Tem que ser o Giva. O Giva é campeão mineiro esse ano, hein? É mesmo. O Giva, o time do Atlético Mineiro conseguiu a proeza. É um bom moço. É um bom moço. É um excelente moço. Mas vamos falar do quê? Vamos falar do Napoli! Eu pensei que você ia falar outra coisa. O que você quer falar do Napoli? O Napoli ganhou, cara! 2-0, então gol falar. Do Xirxes. Mas o primeiro gol foi do Mertens. É o rei, é o Mertens, príncipe, né? Grego lá? É, isso. Isso, ah, esse aí. É. Que é o Rodrigo Santoro que faz. Exatamente, né? Ele Nossa. Mesmo. Carequinha, né? Não sabia que ele jogava. Ele joga, fez gol. Bom resultado do Napoli em cima do Empoli. Segue na briga. Napoli e Empoli é um clássico, isso? É um clássico azul, só se for. Porque a cor dos dois times é azul. Ah, eu gostei da... O Milan que venceu a Juve, né? É verdade, né? Depois de 3 anos, eu acho. Quando que foi esse jogo? Foi no domingo. Se não me engano, foi no domingo. E... Bom, a Juve deve ganhar o italiano de novo, né, Matheus? Ah, desculpa, mas não tem jeito. Eu aposto no Napoli ainda. Você não aposta, então você tá apostando errado, então. Porque a Juve tem o time mais forte da Itália disparado, né? Também é a única, a única equipe italiana que pode sonhar com um título de Champions League. É. Eu acho que o Napoli também pode. Não, acho que, Matheus, acho que não. Você acha que o Napoli chega aos pés de Barcelona, Real Madrid e Bayern? Não, mas é um time copeiro. Tem igual o Grêmio, né? Tem muitas Champions League. Só porque Napoli, eu falei, né? Isso, ele vai sair falando tudo agora. Tem várias Champions League, mas pelo menos o Grêmio tem 4 Copas. Eu sou copeiro, tá? Ela vai, tá bom. É, o Napoli nunca ganhou uma Copa do Brasil, por exemplo. É, vai. Como que vai fazer que é isso? Mas o Napoli tá com 20 pontos e a Juventus com 24. Já era. Já era. Esse é só o começo. Mas Roma tá em segundo com 22. Mas a Roma sempre fica em segundo. A Roma é tipo Vasco. A Roma tá tipo Vasco ultimamente, é sério. Então a Roma vai cair pra Série B. E o artilheiro não. É o Dzeko, hein? É o Dzeko. Tem gente que fala mal dele. A Roma não ganhou italiano desde 2001, Mate. Se eu não me engano, desde 2001. Parece o Grêmio, né? O último título do Grêmio foi que ano? 2001. Então tá aí. Tudo faz sentido agora. É, Illuminati. Olha só, hein? Eu aposto que o Napoli vai ganhar os próximos 3 jogos e conseguir a primeira colocação. Tá bom, Mate. Porque se acontecer, a Juventus tem que perder 3, né? 3 jogos. Vai perder. Ele já tá fazendo as contas pro título. Pode me cobrar. É, falta só 28 jogos. Tá de boa, tranquilo. É melhor até mudar de esporte, né? Vamos falar da NBA que começou ontem, né, Koba? É, a NBA começou ontem e... Não, continua. Ah, eu pensei que ia lançar aquela vinheta. Aí, olha a vinheta aí. Aí, tá aí a vinheta aí, ó. É, e ontem tivemos Golden State Warriors e San Antonio Spurs. E quem diria... Já tivemos a primeira derrota do Golden State. Ontem, o San Antonio ganhou por 129-100. E a gente conseguiu ver que Golden State não vai ter mais aquela campanha milagrosa, invicta. Ontem, por exemplo, o Klay Thompson não conseguiu jogar bem. 11 pontos. É, só 11 pontos. E acabou que isso deu um peso muito grande. Mas o Kevin Durant foi... Então, o Kevin Durant, que eu ia falar agora, 27 pontos. E tá mostrando que pode ser que vai emplacar e vai ser bem incrível. O Curry, ele jogou bem. 26 pontos, só que não é tipo o Curry... não é o Curry que a gente tá acostumado a ver. E pelo lado do San Antonio, ontem a gente teve a estreia do Pau Gasol, que fez uma cesta só que o cara é um mito dos rebotes. E também o destaque vai pro Kawhi Leonard, que no ano passado ele foi o melhor jogador defensivo da NBA, já falei NFL, da NBA, e ontem ele fez 35 pontos, conseguindo 5 rebotes e 3 assistências. E também outro destaque vai pro LaMarcus Aldridge, que também fez 26 pontos, 14 rebotes e 3 assistências. Eu tenho uma pergunta para você, Felipe. Você acredita que o Anthony Davis pode levar o New Orleans Pelicans para os playoffs? Olha, eu não quero... Não. Eu não. Aposto que sim. Quer apostar alguma coisa, Mike? Eu quero, R$1. R$1, fechou. R$1? R$1 vai ser convertido em quê, esse R$1? É a Fundação Zé. Verdade. Fundação Zé. Mas pega aí. O que... O que você toma com o Zé? Água. É, não é uma água que... O passarinho não bebe, né? É. Aí eu não sei, nunca vi um passarinho bebendo, mas não sei. Ah, então tá Até bom. Até porque se o passarinho beber, o passarinho morre. Meu Deus, Vinícius, que isso? É, pra quem não sabe, né, Zé é uma instituição caridosa que ajuda a todos. Ajuda garotos. Exato, garotos inibidos. E que vende coisas por R$1. Exatamente. E quanto foi o outro jogo, Matheus? Koba? Vamos voltar pro basquete, não. Então, futebol, ontem tivemos Utah Jazz contra Portland. Esqueci o nome. Eu ia falar do Cleveland Cavaliers, mas... Vamos falar Cleveland. Cleveland Cavaliers ganhou do New York Knicks. Isso, 117-88. Né? LeBron deu show. É, então, sempre o LeBron, né? Não tem como. E LeBron, o Kyrie Irving. Kyrie Irving também. Eu acho que ele que realmente chamou a atenção. Sim. Não que o LeBron não tenha chamado. Só que eu acho que o Kyrie Irving, ele fez 29 pontos. É, 2 rebotes e 4 assistências. E ele realmente, ele foi... Eu quero falar que eu fiquei encantado com esse cara. quando eu assisti o jogo contra o Golden State Warriors. Esse cara joga muito. O Kyrie Irving? É, esse cara joga muito. Eu fiquei encantado com ele. Juro por Deus. Eu queria assistir ontem. Eu queria assistir ontem o jogo do Golden State, mas eu não consegui porque era muito tarde. É 1h15 da manhã, realmente. Eu tinha não, muito tarde. Eu tinha que fazer trabalho da faculdade, né? Mas o Irving, eu lembro que eu assisti a final, sensacional. Esse cara jogou joga, demais. Ele é bom, ele joga jogou muito, demais. Joga um almoço, né? É um bom moço. E o Utah Jazz? Ah, Utah Jazz, pera que o Utah Jazz, eles perderam de Portland. Calma. Eu confundi perdeu, aqui, ganhou, eu li. Perdeu! É que eu li aqui errado, aí me bugou. Eu só tô relembrando a narração do Galvão das Olimpíadas, né? Excelente prova de Michael Phelps. Mas então, Portland ganhou 103 a 104. Uma partida bem equilibrada até pelos moldes das duas equipes. E o destaque vai para pro Lyrad, que ele fez 39 pontos, nossa, 9 rebotes. Quantos pontos? 39. É mais ponto que o América e o Santa Cruz. Exatamente. 39 pontos, cara. 39 fez. Pontos, cara. É um deus. Eu acho muito 25. 25 já é muita coisa. Então. O McCollum fez 25 pontos também ontem. Quem é que fez 39? O Lyrad. Eu não sei pronunciar direito. O cara é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um dos expoentes de Portland. Só que vamos ver se ele consegue ter uma sequência boa, né? Eu vou começar a assistir NBA e vou começar a comentar aqui. Nossa. Se Deus quiser. E quando você vai começar a assistir NFL? Não, que aí eu não gosto. Mas NBA eu gosto. NFL eu não gosto, NBA confesso que eu gosto. Não, NFL é legal. E eu vou torcer pro time do Dali. Vou torcer pro time do Dali. Oklahoma City. Você tem que assistir NFL, é cultura. NFL é bom demais, mas, gente. Mas eu não gostei. Viu, Matheus, Vinícius e Rafaela, viu? Eu tô tentando. Confesso que eu não eu gosto. Assisto. Gosto de NBA. É que eu acabo dormindo porque eu tenho que acordar cedo no dia seguinte. Também nessa você vem pra redação virtual 8 horas da manhã também, né, Matheus? Eu venho trabalhar, né? Ah, tá certo. Mas sim. Bom moço. É assim que chama hoje em dia. É. Em troca ele ganha o... Nada. Não. Um real, né? Aí vai lá um real, Zé. É. Convertido Fundação pra Fundação Zé. Fundação Grande Zé. Fundação. Vamos encerrar o programa, vai? Ah, vamos, né? Pessoal, acho que o Zé é uma boa pessoa. Agora não é hora disso, Matheus. Eu vou te dar boa noite. Você vai começar. Boa noite, Matheus. Até a próxima. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu querido ouvinte. Boa noite, Flávio Rangel. Boa noite. Boa noite, sempre isso, né? Você bugou semana passada falando com o Fred, ficou nervoso na hora que você tava indo embora. Ah, o Fred, pô, excepcional, calma, né, qual cara? Qual o Fred? Dos Desimpedidos ou do Atlético Mineiro? Do Atlético Mineiro. Não, ele foi dar boa noite pro Fred e ele ficou assim, ó. Boa noite. E boa noite. Vini, boa noite. Boa noite, ele é hermoso. Boa noite, ouvinte. E boa noite especial, né, pra ele, Diego Ribas da Cunha. Muito bem, muito bonito. Belo despedida. Fala, Mati. Eu quero dar um boa noite especial também para Thiago Dali, que apareceu no TV no Mackenzie hoje. É isso aí, Thiago Dali, integrante da rádio, faz sucesso aqui, viu? Não queria dizer não. À minha frente, Rafaela de Oliveira. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. É isso aí. Para fechar a bancada, ele. Falou, Felipe. Até a próxima. Boa noite, Guiguinha. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Muito obrigado a todos, até mais. Eu acho que não pode piorar, mas cada vez que eu sento aqui e o Copa tá do meu lado, piora, né? Vou me despedindo aqui, agradeço a todos da bancada, a você, ouvinte, sonoplastia de Flávio Rangel, obrigado mais uma vez. Até a próxima, fui! Rádio Mackenzie.